mesmo fora deste projeto. E gostaria também que a casa enviasse um ofício de pesar à família do seu Antônio Adriano pelo seu falecimento. Ele foi associado ao Sindicato Rural, trabalhou muito tempo na Polícia Civil, morador da Barra do Espírito Santo. Agradeço à vereadora Olga ter me informado, porque eu não sabia do seu falecimento, devido a tal que não estive lá. Mas seu Antônio, mesmo aposentado, foi um prestador de serviço ao município, gratuito, lá na Polícia Civil. Obrigado. Será atendido o seu pedido, vereador? 3 minutos, senhor. Peço a palavra. Concedido. Eu só queria até justificar, presidente, até complementar que o objeto da licitação foi edital de tomada de preço e justificar ou até completar, explicar que nem por nenhuma vez eu questionei que houve até dúvida perante a licitação, de que maneira, como foi feito. Eu só fiquei contente. Fiquei contente em saber que nós temos uma firma especializada aqui em Pitanga, o qual eu não tinha conhecimento, que é a firma do seu Adilson Cardoso, e Cardoso Limitada, tem condição e tem essa especialização em pavimentação e executar obras dessa maneira. É claro que nada mais justo do que nós irmos até a prefeitura e ver a documentação. A documentação, quando que foi feito, qual é o destino, qual é a finalidade desta firma, porque nós sabemos que mais firmas tem aqui em Pitanga, e como quando o nosso amigo aqui, o nosso colega Odir, vereador Odir, comentou, que ainda bem que ficou aqui em Pitanga, que certamente esta firma vai usar e investir aqui em Pitanga mesmo, e também sabendo que mais firmas tem aqui em Pitanga que poderiam até participar. Mas eu acho que não é nada mais justo e lógico que nós irmos até a prefeitura e ter conhecimento de quando foi e quando que foi feita essa firma, quantas obras essa firma já executou, para que nós possamos fiscalizar essa ponte e até mesmo esse calçamento lá no Rio do Meio, para que seja uma obra que não precisa ser feito reparos para o futuro. Obrigado. 3 minutos, senhores. Nada mais havendo, encerra a sessão, convocando outra para o dia e hora regimentais.